Diga. Um, dois, três, agora é minha vez. Truco terceira, faço mandando ideia pra vocês. Sou apenas um garoto com a cabeça no lugar. Não arrumo confusão, o meu negócio é cantar. Mas se a ideia for com nós, pode vir que é nossa voz. DJ fazendo scratch, deixando vocês a mil maravilhas. Nós aqui no palco deixando vocês pra cima. Multifaces, um grupo de verdade. Sempre superando as nossas necessidades. Com a cabeça erguida, o pensamento na vida. Nunca queremos briga, porque briga só gera confusão. Aqui eu considero todo mundo como irmão. 2001, vamos fazendo revolução. Aqui desse mundo é cheio de otário e confusão. Então, irmão, preste atenção na ideia que eu passei. Pra que no futuro o mundo seja como eu sonhei. De paz, amor, alegria e descontração. Fique todos na paz, poder e revolução. Diga aí quem vem. As vozes do além. Diga aí quem vem. As vozes do além. Sistema um problema, porque a minha mente, mano, nunca se aliena. O tema das vozes é a revolução. Salve tudo dividido, é para todo é cidadão. Vejo muita coisa errada, mano, só faz palhaçada. Inveja, ambição, traição não leva nada. Diga aí quem vem, as vozes do além. Junto com essas vozes, consciência vem também. Mas mesmo assim, a vitória está longe. Não pela televisão, domina até os homens. Sabedoria do passado, do presente, futuro e além. Pode crer, é meu amigo, dentro de cada um tem. Outra vez aí, insisto em dizer para você que o diabo será solto e muitos irão se perder. Pra que fazer tudo por fama e dinheiro? Se os ricos lá no céu não vão ter é paradeiro. Eu vejo o sofrimento de um povo a vida toda. Te digo aí, maluco, pode crer, não será à toa. Fiquem todos na boa, isso logo irá mudar. Só basta todo o povo começar a nos escutar. E ao invés de nossas vozes pelo ouvido só passar, preste muita atenção e comece a raciocinar. Vocês estão me entendendo? Pra mim está tudo bem. Me responda aí bem alto na sequência aí quem vem. Diga aí quem vem. As vozes do além. Diga aí quem vem. As vozes do além. Diga aí quem vem. As vozes do além. Diga aí quem vem. As vozes do além. Quem tem o dom cria, quem não tem copia. West Ice, aqui é periferia. Se liga então, pois aqui eu passo a régua. Cortada alienação mostrada em sua tela. West Ice, Truco Pelé, TJS O'Neal. De uma forma ou de outra, multiface surgiu. Passando por perto, chegando de longe. No rótulo estampado, água pura da fonte. Pra saber compreender ou entender o quanto eu posso. Chego à conclusão que Guarulhos já é nosso. Quem tem o dom cria, quem não tem copia. O sistema um problema, Pelé, segue a rima. Prossigo a minha rima, para mim passa na bola. Faço um som de protesto, revolução é o tema. Pro sistema, meu amigo, represento um problema. Também falamos do lado espiritual. Porque quem não se arrependeu, no final vai passar mal. Temas variados, o recado está passado. Se mexa, meu amigo, não fique aí parado. Dizendo que o mundo não tem mais solução. Quem mandou você ficar parado é na televisão. Agora do sistema, revelando a verdade. Porque eles quem criou é vem chegando. Multifaces. Diga aí quem vem. As vozes do além. Diga aí quem vem. As vozes do além. Alternativa certa, opção, escolha o X a questão. Então aí, meu irmão, não é não, só por Deus. A voz que um dia te aconselhou, hoje então se perdeu. O subinconsciente se vacila, te prejudica. Sua ansiedade fica só adrenalina. O sangue corre e na veia tira racha. Mas que nada, não me perco, vou traçando o meu destino. Sei que o processo é lento, mas aqui eu tô por dentro. Quem um dia tirou, hoje chegou, então colou. Pagando de gatão, veio, pegou na minha mão. Tá limpo aí, não sou de tirar ninguém. Sei que mano de gogó em toda quebra tem. West Ice um guerreiro, pra alguns um pesadelo. Tô saindo fora e tá dando minha hora, mano. Sabedoria, inteligência, correria. Loucura dia a dia, periferia. Vou provar para você que aqui maluco tem. Me diz aí quem vem. Diga aí quem vem. Diga.